Príncipe Negro Retrô se tornou um marco e a verdadeira mudança no mundo das aparelhagens. Alô, Cláudio, eu não tô. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? Calma, Deca. Alô, Bassô, cadê a cerveja do Deca? O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Arrepia, DJ Edelson! Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Você não me deu. Alô, Tubarão! Tudo pode acontecer a partir. O homem tá no meio. Seu amor não vou querer. Amor, compreensão, carinho. Quero alguém que tenha o coração, que seja como o meu, sozinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. É muito amor, né, Patrick? Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. Parabenizar mais uma vez o nosso parceiro Patrick aqui com a gente, comemorando a sua festa de aniversário junto no som do Príncipe Negro. Obrigado, Patrick. Os irmãos Cunha com a gente, lá do Casota também. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira. Bora, Cláudia. Meu amor, prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora, na hora de tirar você do pensamento. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, saio por aí pra lhe procurar. Pelos bailes da vida eu já não te vejo. gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Lá vai o galo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Príncipe Negro. Abraço pro Niqueto com a gente aqui no Retro, obrigado Niqueto. Sem ter você, Imperador Rosano já tá com a gente. Príncipe Negro Retro. Por aí, pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Danço com gente estranha, solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Eu tenho o Ricardo com a gente. Ricardo, show na área. Avisando pra galera que sábado vamos estar no Espaço da Saudade, lá em Barca Arena. Bora pra cima! Quero mais. Bora esquentar essa onda. Bora esquentar um pouquinho. Bora! E agora? Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se bota pra dançar! Você dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Olha aquele açaí de hoje. Cheia de eu, sonhei de mel. O som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. De Edilson e Edielson vão tocar. Edielson. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o pará. Meu parceiro Jessé Retrô. Aí é considerar. Príncipe Negro vai tocar. Canção que fala de amor e paixão. Sem perceber no coração dispara a canção que tocava, lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Sem perceber no coração dispara a canção que tocava. Bora, Big Big! Lembrava nós dois. Vai! Pop som tocar no coração. Meu amigo Júnior, lá do Norte Som com a gente. O Imperial tá curtindo o Retrô. Um abraço do Edielson. No meu coração. E tudo! Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. Edielson. DJ Ellison, toca aí. Aqui. Eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. DJ Ellison, toca aí. Que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tá girando! Quem sabe canta. É Príncipe Negro, melhor som. Você pode acreditar. Alô, Perito! Edilson e Edielson. Vem balançar. olha a música que as mulheres cantam alto. Lá vem ela! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Se sou muita onda. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Quem sabe canta. Que já é. Quem tá solteiro vai cantar bem alto, vai! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Agora quem é do Clube do Remo aí? Sempre amar. Quem é do Paixão? Canta aí! Eu quero ouvir vocês, vai! O seu amor, né? No meu amor. Príncipe Negro. Ter você, mas vou encontrar alguém. Alguém que vai me amar. E de eu só. Aí você vai saber. Perdeu o Playboy. E perdeu um grande amor. E bora, vai! Aí o cara perde, aí depois fica mandando WhatsApp pra ela pra voltar. Meu irmão, faz o seguinte, fala de amor assim, ó. Pra se falar de amor, tem que marchar, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. O quê? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro. Alô, Juruna! Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você. Você feriu. Meu parceiro Cássio Paladar aqui com a gente. Aqui no ladinho. Curtindo o retrô. Obrigado, Cássio. E outro amor vou encontrar. Outro amor. Sobre ser o seu pensar, não vale a pena você se calar. E os apaixonados? Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver. Meu amigo Alex da Foca, aqui no ladinho, chegando junto com a gente. Aí, Alex! Não vale a olha pra cima, garoto. Juntos nesse som, vamos viajar na ponte aérea pra Belém do Pará. Nosso amigo Busqueta com a gente. O Noia também tá na área curtindo o retrô. Alô, Noia, bora, garoto! Só quero te ver feliz. Não vem esse papo sentimental. O som é sobrenatural. Príncipe Negro. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver. E o amor. O amor. Meu parceiro Deca do Barão tá aqui com a gente. Olha, Deca. Se tu não sabe, tu vai saber agora. Essa música aqui, gente. A letra todinha dessa música aqui foi eu que fiz. Sente só, assim, ó. Eu fiz a letra e botei pra banda Quero Mais Gravar. Aí se eu soubesse cantar, meu irmão. Eu lá em casa deitado fiz essa letra assim, ó. Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Num lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Pena que

primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Nosso amigo Fernando Bombonzeiro com a gente, Rebelde. Pois as praias tá na área. E o sol de Recife. Olha meu parceiro Tubarão, sexta-feira é Butiquim, garoto. Alô, Galo. Coisa. Ela tá com a gente lá. Alô, Gleison, pra você, meu irmão. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça e a velha olinda. Que coisa mais linda. Como tem moça. Me olha, vai. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife, Príncipe Negro, são na terra um pedaço do céu. Larga, pelo amor de Deus. Sonha, sonha comigo e vem me contar. Minha amiga Mônica. E as abusadas, hein? E meu amor, no teu sonho. Estou com a gente. Fez acordar. Sônia, Sônia! Dorme, sonha comigo, mesmo acordada. Lembrando que eu sem você não sou nada. Andei pela vida esperando pra te amar. Príncipe Negro. Sonha, sonha comigo e vem me dizer. E o amor? Que o amor é castigo sem ter você. O neguinho lá da feira 25. Sonha sempre comigo, mesmo acordada. Pois eu sei que você só quer ser amada. Espera que a vida lhe traga esse amor. Nosso amor tem que ser assim. Você sempre pensando em mim. Não adianta a gente mentir. Não adianta insistir em fugir. Quem no amor procurar a razão vai. Nosso amigo Serginho, lá da quadra prefeita aqui com a gente. E por isso obrigado, Serginho, mais uma vez, meu irmão, pelo carinho, pelo apoio de sempre. Todas as vezes que o príncipe pinta lá na quadra da prefeita, é sucesso total. Estivemos no domingo lá, sucesso absoluto, hein? Lotação total. O homem do suco, né? Sonha. Meu amigo Andrei, Andrei de Tsunami. O homem do suco natural. Ser amada. É por isso que o rebelde tá assim, né, Andrei? Tá quase pra matar o homem só no suco, meu irmão. De acerola. Nosso amor tem que ser assim. Com você sempre pensando em mim. Não adianta a gente mentir. Não adianta insistir e fugir. A nossa amiga Alexia. No amor procurar. O Cláudio lá no quintal com a gente também.

Príncipe Negro Retrô. Só os melhores, bora. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Vivia nos meus sonhos nitidamente assim. Edielson. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava. E toda noite sonhava. É só amor. Uma explosão de sentimentos. Meu parceiro Dodô com a gente. O rei do tacacá da cremação da Curtindo Retrô. Você chegou. Ah, só de boa, né? Certo. Alô, Gessé Retrô. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. O príncipe JK Rex com a gente, a sua mãe Maria, aí das fantásticas, curtindo o retorno, obrigado. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas. A nossa amiga Cris Eventos, o Elton, a Barca Boa, curtindo com a gente, valeu. Saudade! Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Em seguida o que passava. É boa da música firme. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Já é, né? O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. Aí uma bem gelada agora. E depois de um longo beijo nos amamos. E casamos de manhã. Trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. Hoje a mãe do nosso parceiro João Tubarão aniversariando. E ela tá aqui com a gente comemorando a sua festa. Tá no Retrô, tá na Florentina. Daí, meu príncipe. Não posso entender por que você se foi sem adeus, sem beijar, como sempre fez. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver.

Alô, Gleice, bora, garota. Porque o meu mundo é todo seu. 5:30 lá na sopa, né? Eu amo você. É assim que o Cláudio gosta. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Edielson. Pra mim. Edielson. Isso é Príncipe Negro Retrô. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém. Obrigado, Rildo. Obrigado, assim, meu parceiro. Pra mim. Serginho da Guarda Prefeita, valeu, meu irmão. Vamos dançar! Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você. Bora, Sandra! Quem perdeu um grande amor. Bora, Simone! Bora, Simone! Bora, meu retrô! Tá no retrô! Por amor, eu sei, sei que eu me entreguei a você. Foi por amor. Meu parceiro, meio quilo, rapaz, aqui com a gente. Alô, meio quilo. Ainda joga meio quilo. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Calma, Deca, muita calma, Deca. Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente, eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi por amor, eu sei, sei. Meu amigo Jessé Retrô, ainda com a gente, alô Jessé! A você. Ele veio aqui se despedir, meu irmão. Mas quando eu meti as marcantes, égua, vou ficar. É uma atrás da outra. Que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor. Porque o que fazer sem você? Foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Príncipe Negro Retrô.